800 AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Boa tarde, ouvintes! Está no ar o Santa Demo 800 AM. Hoje é sábado, dia 6 de abril de 2013, e a gente está com o programa de número 38. Hoje, uma edição especial, filmes independentes e suas trilhas sonoras. Você pode manter contato com a gente pelas redes sociais, facebook.com/santademo, twitter.com/santademo, www.fsm.br/santademo e santademo800am@gmail.com. Hoje eu estou aqui com meu colega Eduardo Molinari, que veio dar uma colaboração para o programa de hoje. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Laís. Boa tarde aos ouvintes. Vou estar aqui acompanhando vocês durante o programa. E vamos lá, falar sobre o cinema independente. Isso aí, o Eduardo já colaborou conosco no nosso blog, escreveu. Ele fez um texto sobre a Joan Jett. Joan Jett. Tu podia falar um pouquinho mais sobre como foi escrever o texto e tal? Assim, Laís, eu há pouco tempo comecei a ouvir a Joan Jett, né? E foi uma nova experiência pra mim, porque como eu só ouvia rock and roll feito por homens, né? Elvis Presley, The Beatles, Rolling Stones. Então, escrever sobre a Joan foi uma grande experiência, sabe? Falar sobre o rock and roll feito por mulher, ela faz rock muito melhor que muito homem verdade, por aí. É verdade, é verdade. Mas então tá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cinema independente, que é o nosso tema de hoje. E o que, que são esses filmes independentes, então? Bom, na sua maioria, né, eles são sem patrocínio e são bancados geralmente pelos próprios diretores. O baixo orçamento nem sempre é o sinônimo de fracasso, né? Tem muitos filmes independentes que fizeram bastante sucesso. Claro. E estrelaram, né? Grandes Com atores certeza. E atrizes. Marlon Brando é um grande exemplo do cinema Isso, independente. Isso, né? Exatamente. E no Brasil há vários festivais também de cinema e de audiovisual. E aqui em Santa Maria também acontece o Santa Maria Vide Cinema. Esse ano tem a 11ª edição do Santa Maria Vide Cinema, que acontece entre 8 e 13 de abril de 2013. E os filmes vão ser exibidos no auditório João Miguel de Souza, na SESMA, e também vai ser exibido por streaming. E o homenageado nacional é o Hermano Figueiredo, cineasta e cineclubista, e no âmbito local será o Cineclube Lanterninha Aurélio, da Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria. Você pode conferir toda a programação do Santa Maria Vide Cinema no site www.smvc.org.br e lá você vai poder ver quando vai acontecer e quando vão ser exibidos os filmes. Também vai ter um outro festival, que é brasileiro de cinema universitário, que vai ocorrer no Rio de Janeiro, entre 13 e 17 de agosto desse ano. E as inscrições já estão abertas para esse festival. No www.fbcu.com.br dá para fazer as inscrições. E podem ser inscritos curtas realizados por estudantes de cinema, audiovisual ou por universitários de qualquer área do conhecimento de todo o Brasil. Então, esses festivais que incentivam, né? No Brasil, a gente sabe que cinema independente só através de verbas, né? Do governo e tal. Tem sido bastante difícil para os diretores, para os atores, que é pouca verba, é pouco estímulo, né? Então, seria importante que os brasileiros valorizassem bastante o nosso cinema, principalmente o independente, né? Que precisa da ajuda e que produz filmes de qualidades, às vezes até melhores que de Hollywood, por exemplo. Com certeza. Sobre essas produções independentes, os estúdios precisam delas, na verdade, né? E há uma enorme necessidade desses filmes independentes, com as suas histórias não direcionadas apenas às estrelas, né? no Brasil, o mercado cultural depende dessas leis de incentivo que eu disse antes, né? Grande parte dos projetos, nas mais diversas áreas, não só na cultura, incluindo o audiovisual, ele só sai do papel por conta dessas leis, né? Então, eu andei lendo umas entrevistas na internet, e aí o profissional Dove Simmons, que é considerado o instrutor de cinema mais procurado de Hollywood, vai vir pro Brasil esse ano para dar um curso. Ele é autor do best-seller Da Filmagem ao Acordo, Tudo o que Você Precisa para Criar um Filme Independente de Sucesso. Aí ele diz que nesse curso ele vai realmente passar para as pessoas como fazer um filme independente. E ele é fundador do Hollywood Film Institute na Califórnia. E ele foi eleito instrutor de cinema número 1 pela National Association of Film Schools. Ele vai trazer ao Brasil o curso Hollywood 2 Day Film School, que acontece em São Paulo nos dias 22 e 23 de junho. Ele diz em sua entrevista que o sucesso de um filme depende de duas coisas, dinheiro e roteiro, e que Hollywood é um negócio, porque se fosse arte apenas, ele não seria chamado de show business, como é, né? Ele seria chamado de show arte. Isso. Mas negócios precisam de dinheiro, envolvem dinheiro, então ele afirma aí que o sucesso de um filme depende dessas duas coisas, do dinheiro e do roteiro. Agora a gente vai ouvir um bloco de música e também falar sobre alguns filmes independentes. E a gente vai ouvir Everyday, do Buddy Holly, que é uma música de um filme que eu escolhi porque uma amiga minha me indicou esse filme um tempo atrás. E ele é um filme de um livro também, que é anglo-americano, foi lançado em 2011 e dirigido por Lynne Hansen. Ele é estrelado pela Tilda Swinton, o John Hale e a Ezra Miller. A produção é baseada num livro que é também chamado Precisamos Falar Sobre o Kevin. E a história conta a Eva, que tenta retomar sua vida após uma tragédia familiar. Ela é desprezada, oprimida, e ela mora sozinha numa casa bem precária. E ela trabalha numa agência de viagens. E nesse filme mostra ela relembrando a vida desde o momento que ela conheceu o marido dela, o Franklin. Após anos que eles desfrutaram desse casamento, ela traz uma gravidez tardia e o casal se muda para um subúrbio para ter esses filhos. Entretanto, com o nascimento primogênito do Kevin, a vida da Eva muda assim, completamente. E ele é uma criança diferente das normais. Ele é super agressivo, cruel e bem assustador. Assim. Ele destrói a harmonia completa da família no filme. Assim. Ele é uma criança psicopata. E é uma obra que tende mais ao terror psicológico. E o filme obteve vários prêmios também e trouxe prêmio de melhor atriz para Tilda Swinton nos prêmios de cinema da Europa em 2011. E essa música me lembra um outro filme que não é independente, mas o filme chamado Gumo, que quando eu escuto dessa música eu lembro do filme chamado Gumo, que a tradução, se não me engano, no Brasil é Vida Sem Destino, mas, né, tradução de Brasil para o nome do filme. Não dá para confiar muito nas traduções, né? E esse Gumo é um filme bem pesado, assim, que mostra várias histórias separadas da vida de determinado local, lá na Chênia. E aí mostra o retrato do lixo branco. Lixo branco, eles chamavam a população branca americana de baixo nível educacional. Também conhecidos mais no meio americano como greasers. Isso, né? Os greasers, isso. E aí ele abre vários assuntos, assim, o filme. Tóxico dependência, suicídio, pesar, homofobia. E a trilha dele, assim, é um metal super pesado, assim. É um filme bem... parece terror, mas não é terror, é drama. E, então vamos ouvir aí um bloco de música, pode ser? A gente vai ouvir Everyday, do Buddy Holly. Também vamos ouvir Queen Beach, do David Bowie, e We're a Fever, do The Kills. Every day, it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day, it's getting faster. Everyone said, go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way, love's a little stronger. Come what may. Love's a little longer every way. Love's a little stronger, come what may. Do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way. On the legs of a new fever, I am a fever, I ain't born typical. We are fever, we are fever, we ain't born typical. We are fever, we are fever, we ain't born typical. We are fever, we are fever, we ain't born typical. We are fever, we are fever, we ain't born typical. Voltamos então do nosso bloco de som. A gente ouviu aí URA Fever com The Kills, Queen Beach do David Bowie e Everyday Buddy Holly, que a gente comentou que é sobre os filmes. Agora a gente está aqui com a nossa colega Laísa. Cheguei, boa tarde, finalmente. Laísa. Se você está percebendo um pouco estranho hoje o programa, é porque deu um atraso. Mas agora tudo vai voltar ao normal. São coisas que acontecem, né? Ao vivo é isso aí mesmo. Não sei se o Molino já está pronto ali com a trilha. Acho que poderia legal a gente já citar. Que a trilha de hoje, a gente não está escutando, a trilha de hoje é o filme do filme The Spinal Tap, que é sobre uma banda de hard rock, a Spinal Tap. É basicamente um documentário, não cheguei a ver ele bem. E ele conta com... A banda conta com David Rubens, Derek Smalls e Nigel Tufan, interpretados por Michael McKean, Harry Shearer e Christopher Guest. O filme, ele é, esse é representar uma grande banda de hard rock. E a trilha é bem legal, assim, a gente andou curtindo ela. E até a faixa Tonight I Gonna Rock You Tonight faz parte das músicas do Guitar Hero 2. Não sei se o Molina está se achando ali. Daqui a pouco entra a nossa trilha, mas continuando com o bloquinho da Laís, que está muito legal. Pois é, eu trouxe aí algumas coisas. Essas músicas que tocaram, essa do David Bowie, ela é de um filme que se chama Cat 44. Ele tem o mesmo título no Brasil, por incrível que pareça. Tem o mesmo título e é um filme independente que é de crime e drama. O filme foi dirigido e escrito pelo estreante Aaron Harvey e estrelado pelo Bruce Willis, o Forest Whitaker e o Merlin Arkman e o Nick Reed. E a história é de três amigas que são contratadas para interceptar um carregamento de drogas num restaurante isolado e aí elas acabam se envolvendo no crime e conhecem um estranho que se chama Mel. E aos poucos eles se envolvem cada vez mais numa situação extraordinária com um assassino psicótico, que o ator é o Forest Whitaker. Um caminhoneiro grisalho, um cozinheiro delirante. E por trás disso tudo, o Mel está. E o trailer desse filme, do Cat, ele é muito parecido esteticamente com Greenhouse, um filme. E eu até fui procurar, porque eu achei isso lá nas curiosidades do filme, e eu pensei, bah, mas qual estética é, né, parecida com a do Greenhouse? E ele tem aquelas cenas mesmo de mulher com arma, assim, e aquelas, quando aparecem palavras e tal, aquele filtro que deixa aparecendo filme antigo e tal. Meio Tarantino. Bem linha Tarantino. Planeta Terror, essas Isso, coisas. É. Tarantino que é outro que também faz muito filme, né? Exato, basicamente. E o URA Fever, que é o outro som que a gente ouviu, também é trilha sonora desse Cat. A gente vai ouvir pro próximo bloco... A trilha sonora de outros filmes também independentes. Closer, Perto Demais, eu acho que todo mundo conhece porque fez sucesso e também é com a Julia Roberts, né? Ele é um drama estadunidense, foi dirigido pelo Mike Nichols e o roteiro é do Patrick Merber. Ele foi premiado ao Globo de Ouro, melhor ator coadjuvante em 2005. E o Clive Owen e a Natalie Portman também fazem esse filme. A história é da Ana, que conhece o Larry Gray, e de uma forma um tanto inusitada, mais tarde eles se casam. Aí o Dan mantém um caso com a Ana, e mesmo depois do seu casamento, ele usa a misteriosa Alice, que é uma stripper no filme, que é a Natalie Portman, como a sua musa inspiradora, sem saber que a Alice carrega vários outros segredos, então. E aí a música que eu trouxe desse filme é do Smiths, que é How Soon Is Now. É, tem uma trilha sonora bem boa, aquela cena da Natalie Portman dançando, é muito clássica. É, muito clássica, é. E tu vê, é um filme independente, mas que, né, com grandes estrelas no elenco, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que boa parte das produções atuais são de filmes independentes, assim. Porque eu tava vendo uma porcentagem, assim, de filmes que as grandes produtoras lançam. São muito poucos filmes, são no máximo 10. E tem muito filme independente saindo, gente querendo produzir, então tá enchendo esse mercado e são muito boas produções. Uhum. É, e aí cada vez tem mais incentivo, né, pra essas produções serem melhores e tal. Aqui no Brasil, por exemplo, assim, a gente tem que dar graças a Deus que a gente... A gente reclama de certas coisas, mas pelo menos tem um pouco de incentivo à cultura, né, a fazer esses audiovisuais. Bom, no próximo bloco a gente vai ouvir também a trilha, uma das músicas do Submarine, que também é um filme que faz bastante sucesso aí no cenário, né, um pouco... Ele foi produzido pelo o diretor do Argo. Isso. Eu esqueci o nome. Ben Affleck, desculpa. Acho que até os ouvintes escutaram eles gritando da Aquária. E eu achei o filme um pouquinho parado, aquele guri. Acho que eu achei mais louco depois no clipe do The Killers. Mas o filme é bem legal, assim. Isso. Ele é bem característico. É, pra quem não conhece, é a história do Oliver Tate, que ele é um garoto de 15 anos e ele tem uma visão do mundo bem delirante, assim. E ele tem duas grandes ambições na vida dele, que é ver os pais dele juntos de novo, né? Salvar o casamento e perder a virgindade dele antes do seu próximo aniversário. Então, não vamos contar o que acontece. Pois é. Então ele fica tentando unir os pais dele e conhece uma garota, a Jordana. E o filme é muito bonito. É, muito bonito. Mesmo. E a trilha sonora foi feita pelo Alex Turn, né? Do Arctic Monkeys. A gente vai ouvir depois o som Stuck on the Puzzle, que é desse filme aí também. Em seguida, também, a gente vai ouvir a trilha sonora do filme Bronson, que é um filme que eu tava procurando e tal, sobre filmes independentes, e aí eu vi que ele é uma coisa mais de luta e tal, é de um cara que é baseado numa história real e foi produzido no Reino Unido em 2008, é uma ação e tal, e o filme é visto pela perspectiva do próprio personagem, sabe? Ele teve uma infância super problemática e ele até ganhou o título de prisioneiro mais violento da Grã-Bretanha por ser e tal, esse galo de rixa. E em 74, o Michael Patterson, ele decide assaltar uma agência dos Correios, não por assaltar a agência, mas pelo fato dessa repercussão, né? Poderia gerar um tumulto, esse assalto. Ele foi até com uma espingarda caseira fazer esse assalto. E aí ele foi pego inicialmente condenado a 7 anos de prisão por ter roubado 26 euros. E aí o Patterson ficou preso durante 34 anos, sendo que 30 desses anos ele ficou isolado, assim. Nossa. Totalmente isolado. Aí durante esse tempo, o Michael Patterson, ele desapareceu. E hoje ele é conhecido, então, pelo seu codinome, Charles Bronson, que é o nome do filme, então. Seu famoso alter ego psicótico, que é considerado o mais perigoso prisioneiro, né, lá da Grã-Bretanha. Então, ele é baseado numa história real. É uma biografia não muito convencional, esse filme. Todo mundo quer ficar famoso. Pois é. Às vezes varia o porquê, né? É. As músicas que a gente vai ouvir, que é It's Assim, do Pet Shop Boys, que faz parte da trilha e tal. Tem algumas curiosidades desse filme também, que o ator que teve que fazer o Tom Hardy, ganhou 19 quilos para interpretar o Charlie Bronson, fazendo 2.500 flexões por dia durante 5 semanas. O Bane, né, do Super-Homem, Batman, o último Batman. Isso. E também da Origem. Isso. E aí, imagina, né, fazer 2.500 flexões por dia aqui, que é isso, né? Ah, já para lançar, que não sabe ainda, ele também vai fazer o Al Capone agora. Eu tô louca pra ver. O diretor que fez esse filme, o Bronson, ele não foi autorizado a conhecer o cara principal da história. Ele teve somente permissão a dois telefonemas pra esse cara, pra poder poder fazer o filme e tal. E aí, então a gente vai ouvir agora essas músicas dos filmes que eu falei, How Soon Is Now, do Smiths, Stuck on the Puzzle, do Alex Turner, Sugar Cane, do Sonic Youth, It's a Sin, do Pet Shop Boys, que é desse filme, e Wrong Way, do Creed. the kind of fool who's gonna sit and sing to you about stars, girl. But last night I looked up into the dark half of the blue, and they gone backwards. Something in your magnetism must have pissed them off, forcing them to get in. Was the one I caught when I saw your fingers dim in the lights, like I used to be and told that you're trouble, and I spend this whole night stuck on a puzzle. Nobody I knew how we came to be the one to whom you surrendered. Any man who wasn't led away into the other room stood pretending. But something in your magnetism hadn't just made him drop whoever's hand it was that he was holding. From the bottom to the top for such a sight was the one I caught when I saw your fingers dim in the lights, like you're used to being told that you're true, and I spent all night stuck on. Twisted lane, there's something down there. Escutamos aí a Creed com Wrong Way, It's a Sin, do Pet Shop Boys, Sugarcane, do Sonic Youth, Stuck on the Pulse, do Alex Turner, e How Soon Is Now, do The Smiths. Só pra comentar, esses dois sons que tocaram, esse do Creed e do Sonic Youth, eles são de um filme também independente, que é o End of Watch, Marcados para Morrer. É um filme agora de 2012, de ação e drama, e é a história de dois policiais de Los Angeles que patrulham os bairros mais perigosos da cidade e tal. E após uma operação rotineira, eles confiscam lá um dinheiro e acabam sendo alvos de um cartel e tal. E aí os policiais também vivem momentos importantes das suas vidas pessoais e tal, acabam se relacionando com outros personagens, tendo filmes. E o filme recebeu duas indicações ao Independent Spirit Award, uma de melhor ator coadjuvante para o Michael Peña e uma para o cinematografista Roman Vajnov. E agora a gente vai entrar num intervalinho, né? Lembrando que horas são, é que eu tô sem relógio hoje. Agora são 2:08. 2:08, então vamos chamar o intervalo. Toca aí, Molina. Você ouve Rádio Universidade de Santa Maria, ZYK 292, 800 kHz, 10 kW de potência. Emissora integrante da Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 14 horas e 8 minutos. Eu votei limpo nas últimas eleições. Mas quem não pôde votar e não justificou, é hora de regularizar o título. Com ele em dia, você pode tirar passaporte, tomar posse em cargo público, fazer matrícula na faculdade e, claro, votar limpo. Regularize seu título no cartório eleitoral até 25 de abril. Para saber mais, acesse tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 3 horas da tarde, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América. Uma produção de Chico Sosa. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana. We came like babies from a home across the sea. Voltamos do nosso intervalo e agora então a Laísa vai fazer o outro bloco, que é o nosso garagem. Eu sempre gosto muito de trazer coisas nacionais, porque a gente é do Brasil e a gente tem que trazer coisas nacionais. Certo. E hoje eu selecionei alguns filmes, assim, eu gosto de trazer épocas diferentes, algumas coisas conhecidas, outras não. Vinheta. Ah, eu ainda não trouxe vinheta, calma. Então hoje, já estão me incomodando aqui, não faz muito parte do garagem, mas o garagem sempre entra essas coisas de música brasileira, que a gente sempre tenta puxar. Então por isso, o garagem de hoje vai ser especial de filmes independentes brasileiros. Certo, Molina? Pode tocar. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo. É a garagem do inferno! Finalmente tocou a vinheta. Estavam todos afobados ali. Tocou a vinheta. E eu vou começar hoje com um filme que está dando muito o que falar no Brasil, que é O Som ao Redor. Que eu olhei o filme é muito bom mesmo. Eu aconselho a ver, o Molina também aconselha, o Leonardo aconselha, eu todos também aconselho, todo mundo aconselha. Vejam, o filme é muito bom, sério, uma das coisas atuais muito boas feitas no Brasil. O diretor é o Kleber Mendonça Filho, que foi o primeiro longa dele, antes ele teve documentários, coisas não muito grandes. E o filme é desse ano, saiu em janeiro. E ele se passa no Recife e fala, basicamente, ele transpõe aquela coisa dos engenhos, ele mostra como as coisas se perpetuam ainda no Brasil, mas relacionando com a alta sociedade, com os prédios do Recife. O filme, eu não vou falar muito, porque eu me surpreendi, o filme vale muito a pena, eu tô pensando até agora o que aconteceu. E a trilha também é muito boa. Tá todo mundo comentando muito do trabalho de som que eles fizeram, porque som ao redor, eles trazem muita coisa dos sons urbanos pro filme. E foi muito bom mesmo. Vale a pena cuidar isso. E a trilha é feita pelo DJ Dolores, que tem músicas do filme Enjaulado, Caetano Veloso, tem uma versão da música do Jorge Ben, e Claudiane, que fez uma batidinha, que eu não lembro o estilo, música do Recife, assim, ele não é muito dessa área, mas ele fez uma música bem popular lá. Eu aconselho muito verem o filme, quem tiver por aí. Não, eu sei que não tá passando em muitas salas, mas vejam, vale muito a pena. O segundo é um filme um pouco mais antigo, que é o Amarelo Manga, que o diretor é o Cláudio Assis, e o filme é de 2003. E ele conta já com um elenco mais conhecido, como Matheus Nachegaides, Jonas Bloch, Dira Paz, Chico Dias, Leona Calvalli e Jonas Mello. Eu dei uma olhada pelo filme, não consegui terminar de ver. E ele conta várias histórias assim, relacionadas, também se passa no Recife. Uhum. Eu acho muito legal que eles têm uma preocupação de mostrar essa área mais pobre. É, a população um pouco mais, né, de baixo... Baixa renda. Baixa renda, é. Eu não terminei de ver. Eu tava gostando muito do filme, tem umas cenas um pouco pesadas. É, hoje eu estou quase adotando ser vegetariano, devido a uma cena do filme. Então foi bem influenciado. Assim, sim, mas o filme assim, me pareceu bem legal. Ele é muito bem montado. Uhum. E a trilha sonora, que é fantástica, que é feita pelo Jorge do Peixe junto com o Lúcio Maia. É todo mundo concordando. Muito bom. É muito boa mesmo. Mas eu não escolhi nada deles, assim, eu sei que o pessoal gosta bastante. O filme ganhou do Ministério da Cultura o prêmio de melhor filme de baixo orçamento. Então, é bom prestar atenção nisso. Outro filme que eu trouxe bem mais popular, assim, que é o Bicho Sete Cabeças no Brasil, que é um clássico. É. Que é feito pela Laís Bondaski, que é de 2001, e tem o Rodrigo Santoro, o Alton Bastos, Cássia Kiss e o Caco Ciocli. O filme, acho que pra quem não... Caco Ciocli, Molina. O filme, pra quem nunca ouviu, também aconselho ver. Ele fala sobre um rapaz que usa maconha e vai parar num centro psiquiátrico. E ele faz uma crítica muito boa a essas instituições. Eu acho que é legal. É, porque esses filmes são bons pra mostrar esses lados, né? Como tu falou, mesmo da população. É muito importante ter isso no cinema pra mostrar, né? Pra retratar bem. E é um caráter do cinema brasileiro que eu percebo, assim. A gente tem muita crítica e a gente... Claro que tem filmes mais de entretenimento, que transpõem um pouco do que é feito no exterior, mas tem um caráter nacional de cinema que é bastante crítico. Acho que a gente não consegue deixar passar do que está acontecendo do nosso lado. Uhum. O pessoal reclama que os filmes brasileiros são um pouco pesados, assim, mas eles nos fazem pensar. É, exatamente. Eu não acho pesado nada, assim. Eu acho que, realmente, eles mostram o que tem que mostrar, assim. Sim, às vezes a gente... Na nossa rotina, que nem aparece no som ao redor, a gente esquece o que está acontecendo em exatamente. Volta, né? É. Mas eles nos lembram. E a trilha do filme tem músicas do André... A Bujambra e do Arnaldo Antunes. Eu acho muito boa a trilha também. É. E lembrando uma coisa que é muito legal do filme, ele foi responsável por criar uma lei no Congresso proibindo essas instituições psiquiátricas, a construção delas. Então, para perceber a relevância do filme, eu acho que a crítica é muito boa. Outro que eu trouxe, bem mais antigo, que todo mundo não podia deixar passar, que é do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, classicão. Um filme muito bom. Eu não tinha visto filmes do Glauber Rocha. Eu parei pra sentar e ver. E eu achava assim que fosse um pouco de exagero, porque todo mundo... Mas não é. Já digo, não é. O filme é muito bom mesmo, olha. Muito bom mesmo. Vale a pena. E levando em consideração que o filme é de 64, que eles não têm tanto material. Eu olha, sério, eu fiquei pensando como é que alguém foi capaz de pensar as coisas tanto assim, deixar o filme redondo e tão cheio, tão profundo. A trilha sonora, ela é composta pelo Glauber Rocha junto com o Sérgio Ricardo, e ela é toda nesse estilo de música sertaneja não, nordestina. Ele conta a história do Manuel e da Rosa, um casal que acaba seguindo o Sebastião, que é um padre meio messiânico, bastante messiânico. E depois, acaba com a morte desse padre, matando os outros que acompanhavam ele. Eles seguem um outro cangaceiro e ele faz essa... ele comenta essa... Agora me perdi no que eu ia falar. Mas ele faz essa noção do Deus e o diabo, como ele acaba sendo dúbio. Eu acho que vale muito. Eu ainda estou refletindo muitas coisas que eu vi, mas eu gostei muito do filme, eu li bastante a respeito dele. E outros filmes, que a gente não vai trocar música agora, tem o Baile Perfumado, do Paulo Caldas e Lírio Ferreira, de 97, que ele tem a trilha Chico Sainz, Fred 04 e Lúcio Maia, do Nação Zumbi, que também é do, do Amarelo Manga. Que o filme, ele comenta, ele traz, conta a saga do Benjamin Abraão, que ele acompanha muito o Lampião, e ele traz imagens reais, ele conta sobre esse, traz novas perspectivas, novos viés do Lampião, e mostra como é que era isso. Eu não cheguei a ver o filme, mas eu baixei, vale a pena. E outra coisa que é uma curiosidade, ele traz imagens originais do Lampião, até que diz que tem uma imagem dele se deparando com perfumes, com tecnologia, que ele fica bastante impressionado. E nossa querida Laís vai trazer hoje outros filmes que ela... Eu queria comentar, porque tem um outro filme, né, que é também brasileiro, que é Os Famosos Doentes da Morte, que fez bastante, que deu muita repercussão na mídia mesmo, né, por ser um filme independente, que ele é baseado no livro, no romance homônimo do Ismael Canipelli. Ele é um drama e recebeu vários prêmios também. No elenco tem a Tuane Yegers, o Henrique Larré, o próprio Ismael também, que escreveu o livro, também está no elenco. E aí fala sobre um garoto de 16 anos, que é fã do Bob Dylan, e aí ele tem acesso ao restante do mundo apenas por meio da internet, enquanto ele vê os dias passarem aqui numa cidade do interior, de colonização alemã, no sul do Brasil mesmo. E até que uma figura misteriosa faz ele mergulhar nas lembranças e num mundo bem além da realidade, né? Ele foi indicado ao melhor roteiro adaptado no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro em 2011. Ele também ganhou no Festival do Rio em 2009 o Redentor de Melhor Filme e Prêmio FIPRESSE. Então, também a gente não vai tocar a trilha, mas vale a pena comentar. E fugindo do brasileiro um pouco, um filme que eu vi, que também é independente, eu não sabia que era independente, que é O Café, que em brasileiro ficou Café com Amor. Nossa, esses títulos brasileiros me matam. Mas enfim, também é um filme independente, foi lançado em 2010. E aí eu acho interessante esse filme porque ele se passa quase todo, a maior parte do tempo, num lugar só. Ele é dentro de uma cafeteria local lá, e aí conta a história de uma balconista que enfrenta traficantes e tal. E várias histórias se passam dentro da cafeteria. E aí mostra no final um pouco a parte exterior do cenário, mas o filme inteiro se passa dentro do mesmo lugar. Então isso eu achei muito interessante. E aí é um mistério, porque o dono da cafeteria não se mostra para os funcionários. Ele contrata as pessoas sem dizer quem ele é. E as pessoas vão lá, trabalham, recebem. E aí no final... eu não vou contar o final, mas assistam, porque é bem legal. Assim, pode ser que o filme seja um pouquinho monótono, mas é um filme que eu achei muito interessante. A fotografia dele é muito bonita também. E isso aí. Eu acho legal, assim, que os filmes independentes, eles têm ótimos roteiros. Ótimos roteiros. Uhum. Se falta um pouco de ter material, edição, essas coisas, eles conseguem ter roteiros muito bons. Uhum. E não é à toa que atualmente o cinema está sendo preenchido por esses filmes, sabe? Que estão ganhando, fazendo bastante sucesso. Outros que a gente não citou, que a gente pegou alguns um pouco desconhecidos, que tem Juno, Quem Quer Ser um Milionário, Transporting, Pulp Fiction. Vários filmes estão preenchendo o mercado. Então, agora, puxar as musiquinhas, que são boas, muito boas. Primeiro, vou tocar a versão do Caetano Veloso, de Charles Anjo 45, que é do Som ao Redor. Depois, vou tocar do Otto Ligia, que é do Amarelo Manga. Do Zé Cabaleiro, Bicho de Sete Cabeças, música clássica do filme, mas eu gostaria muito de também tocar o Arnaldo Antunes. E Arnaldo Antunes é um baita letrista, né? Ele é fantástico. E do Sérgio Ricardo Sebastião, que é do Deus e o Diabo na Terra do Sol. A música é pequena, mas eu acho ela muito boa, a trilha sonora é muito boa. Queria poder trazer ela toda aqui. Então, toca aí, Molina. O negócio é o seguinte, gravando Charles Anjo 45, câmbio. Protetor dos fracos e dos oprimidos, Robin Hood dos morros, rei da malandragem. Um homem de verdade, com muita coragem, só porque um dia Charles marcou bobeira e foi tirar sem querer férias numa colônia penal. Então os malandros otários deitaram na sopa e uma tremenda bagunça o nosso morro virou, pois o morro que era o céu sem o nosso Charles um inferno virou. Mas Deus é justo e verdadeiro. Antes de acabar as férias, o nosso Charles vai voltar. Paz, alegria geral, todo morro vai sambar, antecipando o carnaval. Vai ter batucada, uma missa em ação de graças. Vai ter feijoada, uísque com cerveja e outras milongas mais. Muitas queimas de fogos e saraivadas de balas pro bar, pra quando o nosso Charles voltar. Assim vai cantar. Oh, opa, opa, opa, Charles. Oh, como é que é mais grande, Charles? Oh, como vão as coisas, Charles? chegou, chegou, chegou, chegou, chegou, chegou, Lígia. Falou, falou, falou, falou, falou, Lígia. A santa mal comida. Chegou, chegou, chegou, chegou, chegou, Lígia. Falou, falou, falou, falou, Lígia. Madonna desprezada. Dia vai, noite vem. Todo dia é a mesma cena. Foca a luz na cerveja, checa o som, fecha o zoom, olha fixo e fala. Silêncio. Falou, falou, falou, falou, falou, falou, Lígia. Chegou, chegou, chegou, chegou, chegou, Lígia. A musa desbocada. Falou, falou, falou, falou, falou, falou, Lígia. Passou, passou, passou, passou, passou, Lígia. A carne apodrecida. Eu já matei um homem, é por isso que me chamo de canibal. Wellington Canibal. Olha, a única coisa que eu não seria capaz de matar é Kika. Cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez, desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem não tem ninguém que mereça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças. Thank you. pé, não tem pé nem cabeça. Não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça. Não tem jeito mesmo, não tem dó no peito. Não tem nem talvez ter feito o que você me fez. Desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito. Não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça. Não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito. Não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem ninguém que mereça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, não fiz nada disso, desapareça, cresça de sete cabeças, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças. Sebastiana, seu fogo, no mês de fevereiro, anunciando que a desgraça queima o mundo inteiro. Mas que ele podia salvar quem seguisse os passos dele, que era santo e milagreiro, que era santo, que era santo, que era santo e milagreiro, que era santo, que era santo, que era santo e milagreiro. Sebastiana, seu fogo, no mês de fevereiro, anunciando que a desgraça ia queimar o mundo inteiro, mas que ele podia salvar quem seguisse os passos dele, que era santo e milagreiro, que era santo, santo, que era santo e milagreiro, que era santo, que era santo, que era santo e milagreiro, que era santo, que era santo, que era santo e milagreiro, que era santo, que era santo, que era santo e milagreiro, que era santo e milagreiro, que era santo e milagreiro. Vocês acabaram de ouvir Sérgio Ricardo com a música Sebastião, do filme Deus, o Diabo na Terra do Sol. Zé Cabaleiro com Bicho de Sete Cabeças, com o filme homônimo. Otto com Lígia, do Amarelo Manga. E antes, Caetano Veloso, Charles Anjos 45, que é do Som ao Redor, que nós estávamos falando muito agora. Eu aconselho, vejam mesmo. E agora vamos puxar o mão direita com o nosso Eduardo Molinar, que está aqui. Uma ajudinha sempre cai bem. É a mão direita. Eu tinha preparado um textinho para falar o que ele vai falar no mão direita, mas não preciso disso hoje. Então eu vou dar as falas. Bom, a escolha do filme foi feita em... Assim, a meu critério, né, eu queria filmes assim que aqui no Brasil não são muito difundidos, mas lá fora tem muita importância. O primeiro filme é o Quadrofênia, né, feito em 1978 pelo diretor... Eu não tenho textinho aqui, mas... Bom, eu não lembro o nome do diretor, que é um pouco difícil, né? Mas o filme eu acho muito legal. Eu tinha o primeiro baixado a discografia do The Who. E eu acho legal essa produção de óperas rock, depois eles gravaram o filme. Não sei nem se também não tem no teatro, mas talvez acho que o Tommy tenha. É, foi um filme muito inovador, né, que foi totalmente baseado em cima das músicas do álbum, né. O filme mostra a história de um mod inglês, o Jimmy, que é um office boy e que tem que trabalhar o dia inteiro, mas... ver assim a via de escape da vida dele nas músicas, principalmente do The Who. E o outro que tu tinha trazido também? E o segundo filme é The Outsiders, filmado por Francis Ford Coppola, né? Que trata um pouco da vida suburbana dos greasers americanos, né? E com as disputas, as brigas entre as gangues de greaser e dos Sochis, que é considerado os rapazes ricos, né? Os que só tiravam onda dos pobres e tal. Então é um filme muito bom, com a trilha sonora que traz Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, traz Van Morrison com a música Gloria, do grupo Dan, né? Adoro essa E além disso, traz assim, mostra principalmente a juventude americana, o porquê que ela se rebelou, né? E foi trazido a história do livro de mesmo nome, The Outsiders, aqui no Brasil. Foi dado o título de Vida Sem Rumo, que embora não tenha a ver com o título original, né, se enquadrou muito com o que o filme quer passar, né? Que Outsiders, na verdade, significa marginais. Eu acho legal esses filmes de gangues, assim, que a importância do proletariado, assim, pro rock. É básico. Com certeza. Molina estava... Ah, eu estou falando longe do microfone, oh, meu Deus. Tipo, porque é básico o proletariado pros mods, pros rockets, depois os skinheads. Todos esses movimentos surgiram, principalmente no proletariado britânico. E essas gangues são fundamentais. A gente trouxe... Eu falei uma outra vez do The White One, que é aquele filme do Marlon Brando. De 1953, né? Que é outro muito bom também. É, o Marlon Brando, mais tarde, numa entrevista, declarou que eles era pra fazer apenas um filme, não pra... Pra iniciar uma revolução no mundo inteiro, né? Então, até o Elvis copiou ele, James Dean, todos. Paul Newman, né? Nos anos 60. Marlon Brando. Então acho que vamos tocar o Mão Direita do mais explicadinho do Eduardo. Então toca aí, Molina. Olá, pessoal. Eu sou o Eduardo Molinar, faço parte da equipe do Santa Demo e hoje eu vou falar um pouco sobre os filmes Quadrofênia e The Outsiders. O Quadrofênia foi dirigido por Frank Holden. O filme mostra a vida de Jimmy, um molde inglês, interpretado por Phil Daniels. Jimmy é um office boy que é fã da banda inglesa The Who e tem uma relação conflituosa em casa com seus pais por seu estilo de vida rebelde. O filme é ambientado na Londres de 1965 e mostra de forma muito clara as brigas entre as gangues de moldes e rockers. Uma curiosidade muito interessante é que o Johnny Holton, vocalista do Sex Pistols, chegou a ser cogitado para interpretar Jimmy, mas por algum motivo os produtores resolveram dar o papel para o Phil Daniels. A trilha sonora inclui vários artistas, mas os que mais aparecem no longa é o The Who, e o nome do filme foi inspirado no álbum de mesmo nome da banda. Yeah. filme The Outsiders, lançado em 1983, foi baseado no livro de mesmo nome escrito por S.E. Hinton, em 1967. A narrativa mostra a vida de uma gangue de greasers, garotos da periferia da cidade que usam brilhantina no cabelo e que brigam quase todos os dias com os chamados souches, jovens ricos da cidade, considerados os pilares da sociedade. Escrito por Hinton quando ela tinha 16 anos, o livro foi baseado em fatos reais e os personagens foram reproduzidos fielmente no filme. Dirigido por Francis Ford Coppola, o longa-metragem contou com atores como Tom Cruise, Patrick Swayze e Matt Dillon. A trilha sonora ficou por conta de clássicos de Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Além disso, a música tema foi Gloria, do grupo Damn, cantada por Van Morrison. O filme, assim como o livro, chocou o mundo por mostrar as brigas entre gangues de garotos de 17 e 18 anos. Até hoje, os greasers têm rixas com outras gangues e são vistos de forma preconceituosa pelas pessoas como marginais por serem pobres. Comes around here just about midnight. She make me feel so good. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch you come to my house. You knock upon my door. And then she come to my room. And she make me feel alright. A trilha de hoje tá um sabonete, né? Então, o que que tocou aí? Bom, no primeiro nós ouvimos My Generation, do The Who, né? Essa antológica, todo mundo conhece, quem não conhece tem que conhecer, não pode morrer sem ouvir. E no outro lado, no lado B do nosso disco, nós ouvimos Gloria, do grupo Damn, cujo vocalista é Van Morrison. E agora o lado B do nosso programa. Para vocês ainda, já que terminou um certo programa de uma certa rádio rio-grandense, todos podem ouvir agora. Nós temos duas like horas it. De programa. Nós também temos humor. We don't like it. Nós temos informação. Isso é importante. Molina. E nós temos o Molina. E... E hoje, pro lado B dessa semana, eu trouxe um lado B, bem lado B, mas muito lado B, do Peter Jackson. Peter Jackson, que é conhecido por essas mega produções, tipo Senhor dos Anéis, King Kong, Hobbit Porra. Agora. Não ouvi. King Kong foda. Mas, falando King Kong, eu ouvi falar que ele tem uma pesquisa muito grande a respeito da Revolução Industrial. Não, Revolução Industrial não. Da crise de 29 nos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa muito grande. Pena que eles só usaram no início do filme. Parece que eles representam muito bem como é que é o Central Park, assim, naquela época. Que era vilinha aquilo ali. Olá, Molina. Olá, Molina. mas esse filme... Eu não imaginava que o Peter Jackson tivesse esse lado B. É um filme muito trash, que o nome é Brain Dead. O filme é da Nova Zelândia, 92, lugar de origem do diretor. E ele é muito trash. ele tem muito sangue. E sangue de verdade, não de gente. Mas muito sangue. Muito sangue, assim. O filme, ele parece... Eu dei uma olhada bem por cima... E ele é bem divertido, assim, umas cenas muito bizarras. Ele é bem independente, acho que só os primeiros filmes do Peter Jackson foram bem independentes. Mas o filme parece bem legal. E a trilha sonora é feita pelos caras da banda Crocodiles, que é uma banda da Nova Zelândia. Eu não conhecia muito bem. Ela é praticamente toda instrumental. Eu achei o instrumental um pouco estranho, porque... Mas é trash. Eu perdoo. A estética às vezes condiz. É. E ele se passa nos anos 60 e tem toda aquela coisa do rockabilly, Eduardo aqui, festivo. o filme, ele é um caso lá com um rato monstro e termina com ele matando vários zumbis com uma serra, motosserra. Não, um cortador de grama. E a cena é considerada um clássico, assim, no filme trash, pela quantidade de sangue que tem. mas o filme parece ser bem legal, aconselho verem. A trilha sonora é feita pelo Peter Desmond, que é do The Crocodiles, e contém músicas do Fanny Flaus e do Tony Backhouse, que são membros da banda também. Então, eu queria comentar um pouco hoje. Ainda tem bastante. Nós temos sim. Ainda bastante tempo. Temos tempo, sim. Nós não acabamos há uma hora atrás. Há quase uma hora atrás. que eu acho... Tipo, filmes independentes são básico para esses diretores grandes. Uhum. Foi daí que eles surgiram. Tu vê toda a filmografia de todos os diretores. É isso, sabe? Steven Spielberg, o David... James Cameron, que também é outro que faz meguíssimas produções. Ele fez O Exterminador do Futuro, David que é outro filme independente, David Fincher. Então, é um berçário pra essa galera. Então, eu acho que quem quer seguir nessa linha, não precisa ser grande, sabe? Faça o que tu quer. Produza o filme. Tenha roteiros bons, que eu acho que isso é básico no cinema independente, assim. Investir no roteiro. E dá pra fazer. Mesmo com pouco, dá pra fazer. Dá pra fazer. Tem muitas produções muito boas, feito com pouco recurso. Então... Ah, o filme Encurralado, do Spielberg. É. Molina. Molina, né, tá se metendo bastante hoje, hein, Molina? Pra quem não fala, só fala bastante de música. E eu escolhi duas musiquinhas hoje. Tá vindo aí, ó. A Molina agora vai vir falar, vou dar abertura pra ele. Reza a lenda que Encurralado foi a defesa de monografia do Spielberg. Oh. Mas ele fez faculdade de cinema também, né? A gente aqui tá flertando com jornalismo. Pois é. Tipo eu. Mas eu acho legal, assim, sempre procurar o pessoal que tá querendo aprender e procurar esses filmes antigos dos diretores, assim. E não pensar... O filme não precisa ter muito efeito especial, entende? Não precisa ser uma super produção. Até aquele King Kong com bonequinhos lutando com um Tiranossauro Rex de plástico. Tava legal. Não precisa de coisas muito exageradas. Invista no roteiro. Eu acho que Juno... percebe esses filmes independentes ganharam melhor roteiro? Meia Noite em Paris, Juno, Quem Quer Ser Milionário ganhou melhor filme. Citando só o Oscar, assim, o Globo de Ouro, que são mais representantes. E outra coisa, festivais é básico para filme independente. Se vocês querem mandar filme entra em festivais. A gente já citou aqui o Santa Maria Video Cinema, que vai estar agora essa semana. É entre 8 e 13 de abril, né? Vai acontecer aqui. E aí vai ter a exibição de alguns filmes lá na SESMA. Já saiu, vai ter filmes, vai ter curtas, vai ter videoclipes. Uhum. E vai passar em streaming também, essa exibição e tal. E Molina também vai... Eu não entendi o que ele disse. E festival é uma coisa que tem muito. Tu percebe em todo lugar tem um festival, mesmo que pequeno. Uhum. E pelas pessoas que produzem filmes, eles aconselham, mandem seus filmes pro festival. É assim que tu vai conseguir. Não precisa de uma distribuidora, pode conseguir por meio disso, sabe? Uhum. Mesmo que tenha esses olheiros assim, de cinema que procurem, assim, mas nem sempre tu tem certeza disso. Mas invista no seu filme, se tu quer muito. Se tu tiver um bom roteiro, né? Não é necessário. Então, tá correndo agora tempo, esse relógio é de ponteiro e eu não tenho noção. Então, eu vou tocar... Eu não tenho noção de ter um relógio de ponteiro. Eu aqui não vejo os minutos. Olha isso, 2h54 aqui. Obrigada. Então, eu vou tocar Tony Backhaus, 29 Steps to My Baby Door, But I Lose Count at 24. Então, traduzindo, 29 passos para a casa do meu amor, mas eu perdi a conta no 24. Eu só vi um. A música é bem legal, é estilo rockabilly, então toca aí, Molina. 29 steps to my baby's door. I lose count at 24. Well, I just can't control a single thing when I hear that doorbell start to ring. 29 steps to my baby's door, but I lose count at 24. Oh, here I go again. I put on my collar and chain, down on my knees, hand in glove. I beg like a puppy dog for your love. Down, down, down, boy, down. She takes the lead when I come around. Talk, talk, we don't talk. Steps. 29 steps on my baby's door. 29 steps I lose count. Ooh, wow. At 24. Wow. 24. Oh, well, I hear that doorbell, I'm a wreck. I feel the hair stand up on the back of my neck. And when I hear those footsteps through the door, that's when I start to howl and claw. And when I hear that key turn in the lock, that's when I really start to rock. Voltando agora, pelo jeito a nossa trilha é boa, né, Molina? Fazendo Guitar Fly aí. Vocês ouviram com Tony Backhaus, tô dando o nome da música de novo, 29 Steps to My Baby Door, But I Lose Count at 24. E agora nós estamos no finalzinho do programa, 14h57 aqui. 14h57, nós terminamos nossas 2 horas de programa. Isso aí. Acontece. Com trilhas sonoras hoje. E nós já estamos preparando, nós temos uma agenda de... Já está tudo preparado, Santa Demo. Tem uma temática para o próximo semestre aí, já Tá tudo agendado aí. Pretendemos voltar com cinema de novo, outras temáticas que a gente também não aborda, porque eu acho muito legal isso. É legal abordar cinema, e a gente hoje que trouxe filmes independentes, não tem como tu abordar cinema, só cinema, né? Porque é uma coisa muito grande, assim. Sim. Sempre vai ter um negócio que vai ficar de fora, não adianta, né? A gente tentou o cinema independente porque ele tem mais a ver com a proposta do programa, de ser coisas mais underground, um pouco mais conhecidas. Claro que a gente não fica só nisso, mas a gente tenta dar uma passada. A gente também não conhece tudo que é desconhecido, isso, porque é desconhecido. É. E dando uma palhinha sobre o que vai acontecer hoje. Hoje não, no próximo final de semana, que nós teremos programa sobre jazz. E eu não conheço nada. Bom... semana que vem eu e o Eduardo Molinar, o novo integrante do Santa Demo, nós vamos apresentar o programa de jazz. E vai abarcar nós vamos tentar o melhor possível que seja independente e que seja também elegante. Olha! Todo mundo vai vir de... Um programa elegante, todo mundo na beca! Todo mundo na beca, isso aí. Só rapazes aprendendo. Agora nós temos dois moços no Santa Deus. É, agora tem. Mas lembrar nossos novos integrantes, Eduardo Molinar. Eu, Molina, se metendo aqui, me atrapalha no que eu tô falando. É. Apresentar os nossos novos integrantes, que nós já estamos quase velha guarda de Santa Demo. Eu entrei de sopetão também aí na semana. Mas é bem passada, assim, a gente entrou... Eu participei do primeiro programa, assim, no Aquário. Mas vim assim de penetra, a gente acaba se acostumando, sim, a gente acaba aprendendo. É, sempre. E vale a pena. Bem-vindo a vocês. Obrigada. Obrigado. Também apresentar os outros, né? Ah, nós temos um membro que está flertando com um programa, que é a Carol, que também faz o Jackbox com a gente. Ela está... E tem a Andressa e a Gabi, que são já membros conhecidos. Isso, a Andressa e a Gabi já todo mundo conhece. Não conhece, fez sucesso aqueles programas de sucesso. Riot Girl, isso Punk. Aí. Oh yeah, hardcore. E voltaremos com essas temáticas, nós estamos pensando num mês de punk. Um mês inteirinho. Um mês inteirinho de punk, só... Molina... Fez uma cara. Molina pira agora. Mas, ó, tem coisa boa, tu sabe. Molina face. E a gente tá pensando, assim, em buscar... Agora a gente já tratou dos gêneros e vamos entrar nos subgêneros. Isso aí. E coisas que a gente não tem a ver como cinema, então vamos, sei lá, daqui um dia a gente faz sobre esporte. Vamos. Ó, Molina... Oh. A Molina se empolgou agora. Mímica Molina. Técnica Molina. Sobre técnica. Olha, isso é uma coisa importante. Seria muito a gente não tinha pensado nisso. E já estamos ali batendo no relógio, esse ponteiro. Então tá, vamos lá que já são 3 horas aqui. E o nosso Santa Demo de hoje fica por aqui. Você pode manter contato com a gente pelas redes sociais. facebook.com/santademo, twitter.com/santademo, ufsm.br/santademo e santademo800am@gmail.com. Podem ouvir nossos posts desse programa e de outros. É, e vão estar logo na nossa página no Facebook. Vamos reviver o blog com os textos. Blog, agora nós temos mais integrantes, nós podemos fazer isso bastante mesmo. Coisa. Só não temos bolsa. Isso é triste. Mas então tá, bom final de semana a todos. Até o próximo programa e curtam. Então tá, até o próximo programa. Você quer mandar um abraço aí, novos membros e antigos membros? Não querem? Eu acho que... Chupa, pretinho! Oitocentos aí. Encontrei minhas fitas demo na gaveta. E agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade.